menina bonita. Tu és minha diva, desperta malícia. Quando desce a tiça, ui, que delícia. A diva quer dançar. Dança, menina bonita. Tu és minha diva, desperta malícia. Quando desce a tiça, ui, que delícia. A diva quer dançar. Diva, joga a mão pro ar. Diva, a diva quer dançar. Empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina e quebra, quebra, quebra, quebra. E minha diva dançando fica linda. Se quer curtir a vida, empina, empina, quebra, quebra. E minha diva dançando fica linda. Se quer curtir a vida, empina, empina, se empolga e vem dançar. Rebola sem parar, tu pode se acabar. Diva, se empolga e vem dançar. Pode se acabar. Diva, joga a mão pro ar. Joga a mão pro ar. Diva, a diva quer dançar. A diva quer dançar. Quando desce a tiça, delícia, a diva quer dançar. Diva, dança, menina bonita. Tu és minha diva, desperta malícia. Quando desce a tiça, delícia, a diva quer dançar. Diva, joga a mão pro ar. Diva, a diva quer dançar. Uou.